Um dia eu nasci, um dia vou morrer. Um dia eu morri pra Cristo em mim nascer. Um dia eu nasci, um dia vou morrer. Um dia eu morri. Foi necessário pra viver.